Maravilha, esse Deus é bom demais. E agora eu sei que seus caminhos são especiais. Coisa linda é ver o agir de Deus, desenhando os caminhos em forma de milagres, como só Ele.